Fecheiro 48. Jamie encaminhava-se para o celeiro, anunciando-se aparentemente em vão. Olhei à volta, mas não havia rastros recentes no pátio, a não ser os nossos. Várias bolas de esterco espalhavam-se perto da tora parcialmente rachada. Mas, obviamente, já estavam ali há dias. Estavam úmidas do orvalho, mas não frescas. Algumas tinham-se esfarelado. Ninguém chegara, ninguém partira, a não ser a pé. Os Beardsley, quem quer que fossem e quantos fossem, provavelmente ainda estavam dentro de casa, mas escondidos. Era cedo, mas não tão cedo que os moradores de quintas já não estivessem a pé a tratar dos seus afazeres. Afinal, eu vira alguém anteriormente. Recuei uns passos e protegi os olhos contra o sol nascente, à procura de qualquer sinal de vida. Estava mais do que curiosa a respeito destes Beardsley e mais do que ligeiramente apreensiva sobre a perspectiva de ter um ou mais homens dos Beardsley a cavalgar connosco, tendo em vista os últimos acontecimentos. Virei-me novamente para a porta e notei uma estranha série de entalhes na madeira da ombreira da porta. Cada qual era pequeno, mas havia muitos, em toda a altura de um lado da ombreira e chegando até a meio do outro. Olhei mais de perto. Estavam agrupados em conjuntos de 7, uma pequena distância de madeira intocada entre um e outro grupo, como um prisioneiro contaria marcando as semanas. Jamie saiu do celeiro, seguido por um leve balido. As cabras que o rapaz mencionara, é claro. Questionei-me se teria sido tarefa de Kezia ordenhá-las. Caso assim fosse, a sua ausência tornar-se-ia evidente, se já não tivesse sido notada. Jamie deu alguns passos em direção à casa. Colocou as mãos à volta da boca e gritou outra vez. Nenhuma resposta. Esperou alguns momentos, depois encolheu os ombros e dirigiu-se ao alpendre a passos largos, batendo com força na porta com o cabo da sua adaga. O barulho foi suficiente para acordar os mortos, caso houvesse algum nas redondezas, e fazer as galinhas debandarem a cacarejar em pânico, penas a voar por todo lado. Mas ninguém atendeu aos ameaçadores chamados. Jamie olhou para mim com uma das sobrancelhas erguidas. As pessoas não costumavam sair e deixar as suas quintas sem ninguém a tomar conta, não se tinham animais domésticos. Está cá gente, disse ele em resposta ao pensamento não manifestado. As cabras foram ordenhadas recentemente. Ainda têm gotas de leite nas tetas. Achas que poderiam estar todos fora, à procura de... tu sabes quem? Sussurrei, aproximando-me dele. Talvez. Ele afastou-se para o lado, inclinando-se para espreitar pela janela. Já um dia tivera vidros, mas a maioria dos painéis estava partida. Ou em falta. E um pedaço de musselina esfarrapada fora pregada sobre a abertura. Vi Jamie franzir o senho com o desprezo de um artesão por um concerto mal feito. Virou a cabeça repentinamente. Em seguida olhou para mim. Ouviste, Cessnar? Sim, pensei que eram as cabras, mas... Ouviu-se o balido outra vez, desta vez do interior da casa. Jamie experimentou a porta, mas ela não se abriu. Está trancada, disse ele sucintamente, voltando-se para a janela, onde enfiou a mão cuidadosamente pela esquadria e soltou o canto de uma das musselinas. Exclamei, torcendo o nariz para o ar que saiu de lá de dentro. Eu estava acostumada aos odores de uma cabana fechada para o inverno, onde os cheiros de suor, roupas sujas, pés molhados, cabelos engordurados e urinóis se misturavam aos de pão cozido, carne guisada e cambiantes mais subtis de fungos e bolores. Mas o cheiro do interior da residência dos Beardsley estava muito além do normal. Ou estão a guardar os porcos em casa, disse eu, com uma olhadela para o celeiro. Ou há 10 pessoas a morar no interior e não saem de casa desde a primavera. O cheiro é demasiado forte, concordou Jamie. Colocou o rosto na janela, fazendo uma careta diante do fedor, e gritou: Figa Mar! Saia daí, Beardsley, ou eu vou entrar. Espreitei por cima do seu ombro para ver se o convite produziria resultados. O aposento ali dentro era espaçoso, mas tão entulhado que quase nada do soalho de madeira manchado era visível através do entulho. Cheirando cautelosamente, deduzi que os barris que eu via continham, entre outras coisas, peixe assado, alcatrão, maçãs, cerveja e chucrute. Enquanto trouxas de cobertores de lã, tingidos com cochonila e índigo, pequenos barris de pólvora e couros mal curtidos, a feder a fezes de cão, emprestavam as suas próprias fragrâncias particulares aos fétidos vapores ali dentro. Os artigos de comércio dos Beardsley, supus. A outra janela também fora tapada com uma pele de lobo esfarrapada, de modo que o interior estava escuro e com sombras. Com todas as caixas, trouxas, peças de mobília e barris empilhados por toda a parte, o lugar parecia uma versão pobre da caverna de Ali Baba. O som veio novamente do fundo da casa, um pouco mais alto. Um barulho entre um grunhido e um ronco. Dei um passo atrás. O som e o cheiro ácido vividamente evocaram-me uma imagem de pelos escuros e violência repentina. Ursos, sugeri, meio a medo. As pessoas foram-se embora e há um urso dentro da casa. Sim, caracolinhos dourados, disse Jamie muito seriamente. Não há dúvida. Ursos ou não, há alguma coisa errada. Vai buscar as pistolas e a caixa de cartuchos ao meu alforjes. Assenti e virei-me para ir. Mas antes de sair, ouvi o som de pés arrastar-se, vindo do interior, e virei-me abruptamente. Jamie agarrara a sua adaga, mas ao ver o que era, a sua mão relaxou no cabo da adaga. As suas sobrancelhas também se ergueram com espanto, e eu inclinei-me sobre o seu braço para ver. Uma mulher espreitava diante duas pilhas de mercadorias, olhando à volta com desconfiança, como um rato a espreitar de um caixote de lixo. Ela não tinha exatamente a aparência de um rato, com o seu cabelo ondulado e robusta, mas pestanejava ao olhar para nós da maneira calculada dos animais daninhos a calcular a ameaça. Vão-se embora, disse ela, evidentemente concluindo que não éramos a vanguarda de um exército invasor. Bom dia, minha senhora, iniciou Jamie a conversa. Sou James Fraser de... Não quero saber quem você é, retarguiu ela. Vá-se embora. Na verdade, não vou, não, disse ele com firmeza. Preciso de falar com o homem da casa. Uma expressão extraordinária atravessou o rosto gordo. Preocupação, avaliação e o que poderia ser sarcasmo. Precisa, disse ela. Tinha um ligeiro problema na fala. Quem diz que precisa? Ceceava. Soou como precisa e disse. As orelhas de Jamie estavam a ficar vermelhas. Mas ele respondeu com bastante calma. O governador, senhora. Eu sou o coronel James Fraser, disse ele com ênfase, encarregado de formar uma milícia. Todos os homens fisicamente aptos entre as idades de 16 e 60 estão convocados. Pode ir chamar o senhor Beardsley, por favor? Milícia? Ai é? Disse ela, pronunciando a palavra com cuidado. Por quê? Contra quem vão lutar? Com sorte, contra ninguém. Mas a ordem para se apresentar foi emitida. Tenho de atender. assim como todos os homens fisicamente capazes, dentro da linha do tratado. A mão de Jamie agarrou a moldura interior da janela e abanou-a ao de leve. Era feita de frágeis ripas de pinho, a madeira empenada e desgastada. Ele poderia perfeitamente arrancá-la da parede e entrar pela abertura, se quisesse. Olhou para a mulher diretamente nos olhos e sorriu amavelmente. Ela semissurrou os olhos e contraiu os lábios, pensativa. Homens fisicamente capazes, disse ela finalmente. Bem, não temos nenhum. O criado fugiu outra vez. Mas mesmo que estivesse aqui, não é apto. Surdo como um poste. E também idiota. Ela fez um meneio da cabeça em direção à porta para exemplificar. Mas se quiser dar-se ao trabalho de o cachar, pode ficar com ele. Portanto, tudo indicava que não haveria nenhum clamor ou choro, porque Isaiah... Inspirei fundo num suspiro de alívio, mas expeli o ar rapidamente. Jamie não se dava por vencido. O Sr. Beardsley está em casa? Perguntou ele. Quero falar com ele. Deu um empurrão na moldura da janela e a madeira seca estalou, como o som de um tiro de pistola. Ele não pode receber ninguém, disse ela. E a maneira peculiar de falar voltou à sua voz, cautelosa, mas ao mesmo tempo cheia de excitação. Ele está doente? Perguntei, inclinando-me sobre o ombro de Jamie. Talvez eu possa ajudar. Sou médica. Ela arrastou os pés, um ou dois passos para a frente, e olhou-me atentamente, franzindo a testa por baixo de uma vasta cabeleira castanha ondulada. Era mais nova do que eu imaginara. Visto à claridade, o rosto pesado não apresentava a teia de rugas da idade ou da flacidez da pele. Médica? A minha mulher é muito conhecida como curandeira, disse Jamie. Os índios chamam-lhe Corvo Branco. A feiticeira? Os seus olhos regalaram-se assustados e ela recuou um passo. Algo me parecia peculiar naquela mulher e, olhando bem para ela, percebi o que era. Apesar do mau cheiro na casa, tanto a sua pessoa como o seu vestido estavam limpos e o seu cabelo estava macio e solto, o que em absoluto não era a norma nesta época do ano, quando as pessoas geralmente não tomavam banho durante vários meses no clima frio. Quem é você? Perguntei diretamente. É a senhora Beardsley? Ou talvez a menina Beardsley? Não devia ter mais do que 25 anos, pensei, apesar da figura volumosa. Os seus ombros destacavam-se abundantes sob o chale, e a largura da anca roçava os barris entre os quais ela estava. Evidentemente, o comércio com o Cherokee era bastante lucrativo para manter a família Beardsley bem alimentada, apesar de o mesmo não acontecer com os criados. Olhei para ela com alguma aversão, mas ela enfrentou o meu olhar com bastante frieza. Sou a senhora Beardsley. O susto havia passado. Ela contraiu os lábios, empurrando-os para dentro e para fora, e fitando-me com um ar de avaliação. Jamie fletiu o braço e a moldura da janela estalou sonoramente. Entrem, então. O tom estranho continuava na sua voz, um pouco desafiador, um pouco ansioso. Jamie percebeu e franziu a testa, mas soltou a mão da janela. Ela saiu de entre os caixotes e dirigiu-se para a porta. Eu não pude ver mais do que apenas um vislumbre da sua figura em movimento, mas foi o suficiente para ver que ela era aleijada. Uma das pernas arrastava-se, o sapato raspava no soalho de madeira. Ouviu-se uma pancada e um grunhido enquanto ela lutava com a tranqueta. Um rangido e depois um baque, quando ela a atirou ao chão. A porta estava empenada, emperrada na ombreira. Jamie empurrou-a com o ombro e ela soltou-se e abriu-se, as tábuas a vibrar com o choque. Há quanto tempo esta porta não era aberta? Questionei-me. Evidentemente há muito tempo. Ouvi Jamie fungar e tossir quando entramos e eu fiz tudo o possível para respirar através da boca quando o segui. Mesmo assim, o cheiro era suficiente para derrubar um furão. Além do mau cheiro das mercadorias, havia um cheiro a casa de banho, a algures, fedor a urina e a fezes, de comida podre também, porém, mais alguma coisa. As minhas narinas torceram-se cautelosamente quando tentei inalar não mais do que algumas moléculas do ar para análise. Há quanto tempo o Sr. Beardsley está doente? Perguntei. Eu tinha detectado um distinto mau cheiro de enfermidade no meio do fedor geral. Não apenas o fantasma de vômito seco, mas o cheiro adocicado de descarga purulenta e aquele odor indefinível de bolor e fermento de pão que parece simplesmente ser o cheiro da própria doença. Há algum tempo. Ela fechou a porta nas nossas costas e eu senti uma repentina onda de claustrofobia. Ali dentro, o ar parecia denso, tanto por causa do mau cheiro como pela falta de luz. Senti um forte impulso de arrancar os panos que cobriam as duas janelas e deixar entrar um pouco de ar fresco. Tive de cerrar os pulsos no tecido da minha capa para me conter. A senhora Beardsley virou-se de lado e lá foi, como um caranguejo, arrastando-se apressadamente pela passagem estreita deixada entre as pilhas de mercadorias. Jamie olhou para mim, fez um ronco escocês de repugnância na sua garganta e baixou-se para passar por baixo de um feixe de estacas de tenda que se projetava na passagem. Segui-o cautelosamente, tentando não notar que os meus pés por vezes pisavam objetos de desagradável consistência. Maçãs podres, ratos mortos. Apertei o nariz com o indicador e o polegar e tentei não olhar para baixo. A casa era de construção simples. Um grande aposento na frente, outro atrás. O aposento dos fundos era um surpreendente contraste com o repugnante amontoado da frente. Não havia nenhum enfeite ou decoração. O aposento era simples e estava bem arrumado como uma sala de reunião dos quakers. Tudo muito simples e imaculadamente limpo. A mesa de madeira e a lareira de pedra, esfregada até ao exagero. Alguns utensílios de peltre brilhavam foscamente numa prateleira. Uma das janelas fora deixada descoberta, os vidros intactos, e o sol da manhã atravessava a sala com uma claridade branca e límpida. O aposento estava silencioso e o ar, parado, aumentava a estranha sensação de que tínhamos entrado em algum tipo de santuário fora do caos da divisão da frente. A impressão de paz dissipou-se imediatamente com um barulho de cima. Era o mesmo som que tínhamos ouvido anteriormente. No entanto, muito mais perto, um berro desesperado, como o de um porco torturado. Jamie sobressaltou-se com o som e virou-se imediatamente na direção de uma escada no extremo oposto da sala que levava para um sótão. Ele está lá em cima, disse a senhora Beardsley, desnecessariamente, uma vez que Jamie já estava a meio da escada. O grito estridente soou de novo, com mais insistência, e eu decidi não ir buscar a minha caixa de medicamentos antes de investigar. A cabeça de Jamie apareceu no topo da escada quando eu ia começar a subir. Traz luz, Sassenach, disse ele rapidamente, e a cabeça desapareceu. A senhora Beardsley permaneceu imóvel, as mãos enfiadas sob o chale, sem fazer qualquer esforço para encontrar algo para alumiar, os seus lábios estavam apertados e as bochechas gordas, vermelhas. Passei por ela, peguei num castiçal da prateleira e ajoelhei-me para acender a vela na lareira antes de subir apressadamente. Jamie? Enfiei a cabeça na entrada do sótão, segurando a minha vela cuidadosamente acima da cabeça. Aqui, Sassenach. Ele estava de pé, no outro lado do sótão, onde as sombras eram mais densas. Subi até ao alto da escada com dificuldade e encaminhei-me na sua direção, pisando com grande cautela. O fedor era muito mais forte ali. Vislumbrei o brilho de alguma coisa na escuridão e levei a vela à frente para ver. Jamie prendeu a respiração, tão chocado como eu, mas rapidamente dominou as suas emoções. — O Sr. Beardsley, suponho? — disse ele. O homem era enorme, ou fora. A enorme curva da sua barriga ainda se erguia das sombras como uma baleia, e a mão que jazia flacidamente sobre as tábuas do soalho, junto ao meu pé, poderia ter segurado uma bala de canhão com facilidade. Mas a carne do braço jazia, flácida, branca e mole, o peito maciço afundado ao centro. O que um dia devia ter sido o pescoço de um touro, desgastara-se, restando apenas tendões, e um único olho brilhava, frenético, por trás das madeixas de cabelo empastado. O olho arregalou-se e ele urrou outra vez, a cabeça esforçando-se para cima com desespero. Senti um tremor percorrer o corpo de Jamie. A cena era suficiente para arrepiar os cabelos da nuca, mas não dei importância à sensação, empurrando o castiçal nas mãos de Jamie. Segurá-los para mim. Caí de joelhos e somente tarde demais senti a infiltração líquida através do tecido da minha saia. O homem jazia na sua própria imundície e estava assim há muito tempo. O soalho estava viscoso, de sujidade e umidade. Ele estava despido, coberto apenas com um lençol de linho, e quando removi, distingui chagas infetadas entre as manchas gordurosas de excrementos. Era muito claro o que afligia o Sr. Beardsley. Um lado do seu rosto decaía grotescamente, a pálpebra caída, e tanto o braço como a perna daquele lado do corpo jaziam flácidos e inertes, as articulações nudosas e estranhamente distorcidas pelo prolapso dos músculos à volta. Ele fungava e gemia, a língua projetando-se, escorrendo saliva pelo canto da boca, nas suas tentativas vãs, mas desesperadas, para falar. Tenha calma, disse-lhe, não fale. Está tudo bem agora. Peguei-lhe na mão para verificar o pulso. A carne movia-se frouxamente nos ossos do braço, sem a menor reação ao toque dos meus dedos. Um AVC, disse eu baixinho a Jamie. Uma apoplexia, como vocês lhe chamam. Coloquei a mão no peito de Beardsley para oferecer o conforto do toque. Não se preocupe, disse-lhe. Viemos ajudá-lo. Falei de uma maneira tranquilizadora. Embora no instante mesmo em que proferi as palavras, eu me perguntasse que ajuda seria possível. Bem, limpeza e calor, pelo menos. Estava quase tão frio no sótão como lá fora. E o seu peito estava frio e os pelos grossos, arrepiados. A escada rangeu pesadamente e virei-me para ver o contorno do cabelo solto e dos ombros robustos da senhora Beardsley em silhueta por causa da luz que vinha da cozinha embaixo. — Há quanto tempo está ele assim? — perguntei asperamente. — Talvez um mês? — disse ela, após uma pausa. — Não consegui movê-lo — disse ela na defensiva. — Ele é pejado demais. Isso, obviamente, era verdade. No entanto, por que é que ele está aqui em cima? Perguntou Jamie. Se não o consegue mover, como é que ele veio parar aqui? Ele virou-se, lançando a luz da vela pelo sótão. Havia pouca coisa ali que pudesse atrair um homem. Um velho colchão de palha, algumas ferramentas espalhadas e alguns artigos domésticos. A luz brilhou no rosto da senhora Beardsley, transformando os seus claros olhos azuis em gelo. Ele estava a perseguir-me, disse ela, debilmente. O quê? Jamie atravessou o sótão em poucas passadas largas e, inclinando-se, agarrou-a pelo braço, ajudando-a a galgar a entrada do sótão, um pouco contra a vontade dela, ao que parecia. O que quer dizer com persegui-la? Perguntou ele. Ela encolheu os ombros, olhando em redor, desajeitada como uma jarra de biscoitos no seu amontoado de chiles. Ele batia-me, disse ela simplesmente. Subi as escadas para fugir dele, mas ele seguiu-me. Tentei esconder-me aqui atrás nas sombras. E ele veio, mas caiu e não conseguiu levantar-se. Encolheu os ombros outra vez. Jamie segurou a vela perto do rosto da mulher. Ela esboçou um sorrisinho nervoso, os olhos a dardejarem de mim para Jamie. E eu vi que o problema da fala devia-se ao facto dos seus dentes da frente estarem partidos em ângulo, mesmo junto às gengivas. Uma pequena cicatriz atravessava-lhe o lábio superior. Uma outra destacava-se, branca, na sobrancelha. Um barulho horrível veio do homem no chão. Um berro furioso, do que parecia ser um protesto. E ela encolheu-se, os olhos apertados com força, num reflexo aterrorizado. Disse Jamie, olhando dela para o marido. Sim, bem, traga um pouco d'água, por favor. Outra vela e alguns trapos limpos também, disse ele, quando ela lhe virou as costas, afastando-se apressadamente para a escada, satisfeita por ter uma desculpa para sair dali. Jamie, traz-me cá a luz outra vez, está bem? Ele veio e posicionou-se ao meu lado, segurando a vela de modo a iluminar o corpo arruinado. Lançou a Beardsley um olhar sombrio, uma mistura de pena e aversão, e abanou a cabeça devagar. Castigo de Deus, não achas, Sassenach? Julgo que não é inteiramente de Deus, disse eu baixando a voz para não ser ouvida na cozinha lá embaixo. Ergui o braço e tirei-lhe a vela da mão. Olha, um frasco de água e um prato de pão duro e manchado de bolor azul estavam nas sombras, junto à cabeça de Beardsley. Restos de comida e pequenos pedaços de pão, pegajosos e parcialmente mastigados, cobriam o chão em redor. Ela alimentava-o, o suficiente para o manter vivo. No entanto, eu vira grandes quantidades de comida no aposento da frente, quando o atravessámos. Presuntos pendurados, barris de fruta seca, peixe salgado e chucrute. Havia fardos de peles de animais, jarros de óleo, pilhas de cobertores de lã. E, no entanto, o dono destes artigos jazia ali no escuro a passar fome e a tremer de frio sob um único lençol de linho.